Segredo do milagre. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Hebreus 11:3. A matemática de Deus funciona pela fé e existe na dimensão do sobrenatural. Do nada ele criou tudo, e do impossível ele faz existir o mais perfeito milagre. O próprio Deus usa a fé para criar tudo e trazer à existência todas as suas impronunciáveis maravilhas. O transdutor da fé é a palavra de Deus. Ele fala, e tudo passa a existir. Creia no que Deus diz, e tudo na tua vida se transformará. Creia, mesmo que seja necessário paciência para a confirmação da fé. Creia e o milagre virá. Ele já declarou na sua palavra que você é amado, aceito de volta e perdoado. Você só precisa crer. Ele já declarou que você é salvo, redimido e justificado, se tão somente em você existir fé. Ele já declarou que os planos do inimigo contra você estão todos derrotados, que você tem nova vida e que é mais do que vencedor, por meio de Jesus. Muitas pessoas rejeitam a palavra de Deus, mas tudo o que ele tem para você é amor, perdão, salvação, cura, libertação, transformação, sucesso verdadeiro, felicidade real, realização plena e vida com abundância. Todo tipo imaginável de promessas de vida e de verdade já foram decretadas para você, se você apenas abraçar o plano de Deus e crer em tudo o que ele diz. Para todas as promessas existe o tempo de prova de fé, para que Deus seja exaltado e glorificado na tua vida pela manifestação do testemunho da sua imutável verdade. Mas as promessas estão todas lá, e todas são absolutamente fiéis e infalíveis. Antes de tudo, creia, com um coração reto e verdadeiro. Você ouve o que Deus diz, você crê e tudo passa a existir para você. É assim que funciona. Creia na verdade e comece a andar de acordo com o que está escrito, exercitando paciência e perseverança, e então o poder de Deus começará a se fazer presente, e ele operará maravilhas na tua caminhada de fé. Decretos da Fé. Blogspot.com